Esquecer as promessas e mantê-las vivas. A poesia é uma mina. Quando me dizem até logo, eu olho e me calo. Eu nunca sei quem está ao meu lado. Você sabe, continua. Eu ainda preciso me olhar no espelho. Amanhã ou depois, você sabe onde me encontrar. Eu vou ficar aqui mesmo, cantando, dançando, chorando, gritando, morrendo. Eu sei. Say.